Okay, yeah. Ha. This is the remix. Latino. Yeah. In this key, when I innocent, babe. In a when I ask you, me could be a shame. Mas o teu ciúme no teu ouvido pôs um putão. Eu disse que te amava e tu sem noção. Eu fui chamado burro por dançar a tua canção. Mas não me importei, me dediquei de coração. Dale. E do resto do mundo eu não quis saber. Viste meu mundo e tudo fiz pra ver. Soy ando.